entendo que encontrarei o resultado daquilo em que pensar. É como a semente que produz o fruto de sua espécie. Se me ligar à tristeza, ao pessimismo, ao materialismo, ao egoísmo, irei aprisionar-me a um esquema de pensamentos de dor. Para ser alegre, confiante e pacífico, são necessários pensamentos de alegria, de saúde e de paz, que são positivos. Tudo isto compreendo. A dificuldade está em me manter otimista em meio aos desafios. É uma luta comigo mesmo. Permanecer positivo diante do universo negativo que me cerca. E é para obter esse equilíbrio e essa resistência que te suplico calma, inteligência e um espírito de análise das coisas. Quando eu estiver a ponto de sucumbir, sustenta-me. Fecunda a minha mente com ideias altruístas e verdadeiras. Espero em ti. E estou certo de que, se pensar positivamente, abrevio o meu encontro com a verdadeira paz.